Salvador, boa tarde, Bola 964, passa 229, para o nosso lugar, informação Kilo. Bola 964, boa tarde, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060. Mari, desça no 060, Bola 964. Solicita o RNAS, dá 10, Bola 964. Teste Bola 964, inicialmente mantenha a chegada, quando mais próximo será autorizado. É Bola 964. Pode usar, porque é 330, já ultrapassou com espera, porém não constitui ameaça para o tráfego existente autorizado. Aliás, decolado 190, vento 1, 90 graus, 90. Batalha 2230, informa que a transmissão está muito baixa. Um balão. Afirmativo, agora 3/3. Obrigado. Gente, o Capatão Gótica Golf Uniforme. Fez uma CHZ do Gótica Golf Kilo para Gótica Golf Uniforme, não é isso? Está 3005, dentro do solo de remitar, na posição 09. Está 3005. Ajuda 788, estamos no centro Recife, 126, decimal 85, ao CERN, 125, decimal 45. 126, 125, 45, 272, pegado, até depois. Até. É o procedimento 3144. Gente. Golda 008, prossiga na proa de TAP. Após de TAP, vai encerrar a vista 366. Deixa para 2500 pés, ajuste na 0 no 3. Ok, proa de TAP, após de TAP, 366, 2500, 0 no 3. Gol. 2008. Charles, o Eco, Vitor, Eco, Vitor. Charles, 198, passando do 2230. Controle de Salvador, 2230, passando. Passando 2230, boa tarde, contato radar, suba sem restrição, nível de voo 1180, após 2000 pés, autorizado direto elefa. Sobe sem restrições, 180, após 2000, voa eleva, 2230, passarelo. É 3144, na escuta da torre. É 3144, na escuta da torre, Salvador. Na escuta do Salvador. São Paulista, câmbio. Está 3144, chame torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia não, boa tarde. Boa tarde. Vamos, Vitor, Eco, Vitor, confirmado, tá? 4-4 Tatão, passou Serra Vitor 372, baixado travado. Foi 31144, tráfego avistado, vento mantendo no 39, autorizado pouso para o Estona Zero. Sim, autorizado pouso na 10, tá 31144. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Pátio no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, atingir altímetro 10 no 3. Boa noite, 5 da tarde, autorizado chegada Golf, deixa para 4.000 pés, ajuste a 10 no 3. 95. Lota 3205, acionado São Partax, 3 horas e 45, 160, Galeão. 3045, Galeão. Afirmo. Então, 3205, autorizar ataque até o ponto de espera, via parte no Índia, no ponto de espera, torre. 118, decimal 95, ajuste de altímetro na 013. Paciono, ao ponto de espera, 185, 3205. 366, gol 2008. Boa tarde, pra cima, pra siga. Boa tarde, Azul 27, boa 4. Azul 27 no 4, boa tarde. Quer dizer a informação aqui? Não. Azul chama 0 na 3, reporte fundo visual com DR. Como após código DCT, provavelmente. Tá bom, obrigado. Tráfego, curva à direita, proa 300, limite mais 20 milhas nesta proa. Em caso de falha, após 20 milhas, voe direto nessa. Então voa por 20 milhas na proa 300, 300. 4, boa tarde, autorizado ataque para parte 1, via taxa Alfa, Juliette, portão 1, ou 1. Alfa, Juliette, pro 11, 3144, boa tarde. Passa uma terceira gol no 964 para a proteção da descida. Gol no 964, desça para 2.500 pés, ajuste a 0 no 3. Gol direto Serra Vista 366, autorizado para segmento R-Nave, reporte passando mesmo. Está presente a proteção da descida 366, descida 2.500, no 0 no 3, atrás da descida da R-Nave, no 964. Governo Paulo. 3.895.500. Vai manter o ponto espera, tá 3805. Vai chamar agora o controle em 198, o Vitor é com o Vitor. Controle Salvador, boa tarde. Já passando o Vitor Eco Victor decolado. Tá passando o Vitor Eco Victor, boa tarde. Acione o código 0276. Chega para o nível 090, após 2.000 pés, autorizado direto Conde. Acione o 090, pode... Tem uma referência, senhora? Tem uma referência aqui no setor, autorizado direto Conde? Autorizado direto Conde, acione o código 0276, Vitor Eco Victor. 0276 acionado, Vitor Eco Victor. Estabilizado no R-Nave, tem um campo à vista. Todo 008, complete o procedimento, chame torre 118, decimal 95. 95, obrigado. Uma boa tarde, gol 2008. Boa tarde. Eu torre Salvador, boa tarde, Gol 2008, 166, Sierra Vitor 372. Gol 2008, tráfego avistado, localizado 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Confirme a radial de saída? Confirme o que? Radial de saída? Afirmo. Vitor Charlie Hotel, autorizado ingresso no pátio principal, contornar o mesmo. O pátio 3 vai estacionar a frequência livre. Pastor de Salvador, batalha com 1964, Gol 964, boa tarde, autorizado direto à posição ITAP, desça para o nível 050. 050, tarde, 1964. Comba 20, boa tarde, autorizada a chegada a Mari, reporte para a descida. Afirma, MD2 Lua Pistola 0. Visão Salvador para Barreiras, derrota do plano de voo, nível 160. Saída Momo, código DCT, decola da Piscona 0 com primeira curva à esquerda. Transponda 5041, controle Salvador, operando a frequência 1119.80. 160 Barreiras, autorizado, saída Momo, transição pode. Com decolando da 10 curva à esquerda, 5041 transponder, chame 1198 no azul 2794. Azul 2794, cotejamento está correto, chame pronto no 43. Fala pronto, 2794. Bom, 2008, pronto. O 2008, autorizado para o pátio 1, no dia táxi Alfa, Juliette, versão 09. Alfa, versão 29, o 2008. Passando o vídeo, Charlie Hotel, solo voltando. Autorizado, Salvador para Serra November, Golf Índia, via rota do plano de voo, plano visual 105, decola da Piscina 0 com primeira curva direita, corredor axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle, o farol da barra. Acione 5050, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Sapatão, gosto de uniforme com atendimento, está correto? Também pronto para acionar a mensagem. Uno 256, pronto, cobre. Pronto, cobre, 256. Autorizado, voltou para Serra Brava, Serra Golf, via 310, nível de voo 370. Saída Fuca, Jambo, Zipá, decola da pistão a zero com primeira curva à esquerda. Transponder 5030, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Autorizado para São Gonçalo, nível 370, Pêndulo 10. Saída Puca, Gama, direto de Pá. Decolando da 10, com curva à esquerda, transponder 5030, controle 119.8. 1256, cotejamento está correto, chame pronto na posição 04. Vai tomar pronto, gol 1256. Horas, a 17 milha, rumo oposto, mantendo o nível 090, Charlie 208. Está mantendo uma centena, pode tomar pronto a rotatória da presente, continuando mantendo a centena. Autorizado, rotatório. Controle Salvador, 13805, vai passar 2.000 pés. 13805, contato radar, suba para nível 340, autorizado direto Leda. 340, está presente Leda, 3805. Teste de matar para mais. Salvador, 3154, boa tarde, autorizado direto TAP, desça para o nível 120. Boa, direto TAP, desça para o nível 120, da 3154. Aparelho 2230, chame Centro Recife, 128.8, ao CERN 126.0. 2682. Olimpo 07, desça para 1.000 pés, o ajuste chama 013. Olimpo 07, copiou o controle? Saúde, tem o Olimpo 07. Olimpo 07, desça para 1.000 pés, o ajuste chama 013. Tá 3805, veteração para evitar tráfego, curva à esquerda, proa 140, limite 5 milhas nesta proa. A confirmar tem um tráfego à esquerda, 800 pés acima. Veteração para evitar tráfego, esquerda 140. Então, esquerda 140-3205. 4805, tráfego já superado, foi direto Leda. Direto Leda, 3205. 64 já está para o Pátio 1, via Taxi Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, para o portão 10, voa na 964. Então, você pode sentar. Ele? Afirma, rumba 20, desça para o nível 050. Gol 964, desça para 2500 pés, ajuste uma 013, autorizado R9 pistão uma 0. Repartição de Serra Vita 366. Ok, para 2500, motorais, né? 366, 1093, ou no nome agora. Azul 4196, boa tarde, autorizado chegada Mari, desça para o nível 120, redução de velocidade 230 nós, número 5 na aproximação. Número 230 nós. Teste leve 4-6, inicialmente mantenha a chegada, quando mais próximo será autorizado. Gol 964, voo Serra Vita 366. 366, 964. Estabilizado, nós 85. Gol 985, complete procedimento R-Nave, chame torre 118, decimal 95. Lima, Papa Mike, ciente, autorizado o cruzamento entre Sindra e Duna, reporte visual quando o local de pouso. Livre pouso, nós dois. Slide. 1-0-0. Estava nele 1-0-0, 3-1-5-4. 6-1-0-0. Sai da arco após DCT. Decola da piscina 0 com primeira curva à direita. Transponder 5047. Controle Salvador, operando a frequência 119.80. Batango Vitor Eco Vitor, informa o tráfego 11 horas, 9 milhas, rumo sudoeste. Cruzamos 085 para 1000 pés, Papa Alfa Tango 4. O Vitor Eco Vitor, sente o tráfego. Elite 07, Sami Torre, 118, decimal 95. Oceano 2704, serviço radar encerrado, 67 milhas no Azerte, Salvador. Sami Aracaju, frequência 120, decimal 3. É tarde. Da Gu também, 2 linhas da posição de Agilismo Manaus. Afirmativa, vai seguir como o número 2 agindo no Olimpo 07. Lado pela direita da 1 a 0, Olimpo 07. Já inicia a curva direita para lado pela direita. Afirmativa, iniciando o Olimpo 07. 9.80. Na 6395, confirme só o nível e perfil da Cera da Elco, primeira curva direita. Na 6395, cotejamento está correto, chame pro na posição 05. Controle, boa tarde, 6326, informação quilo. Canal 6326, boa tarde, contato radar 64 milhas no sudoeste de Salvador. Voe Mari para chegada Mari, reporte para descida. Reportará, 6326. Salvador, quem cotejou foi o Vitor Sarnatel. 4 horas e 4 e 20, Salvador, reporte para o ingresso no pátio principal. Pesquisa, pena. Confere, mantenha a posição e seguirá a retaguarda do ATR da Azul, como táxi. 060. 4154, desça para o nível 070. Desça para o nível 070, 3154. Bomba 24, deixa para 4 mil pés, ajuste no 013. Bomba 20, deixa para 4 mil pés, ajuste no 013. Boa tarde, autorizado ataque para 41, repórter no ataque 6, Juliette. Ótimo, Juliette. Assume código 0123. É. Fecha com a esquerda, transitando 0,04, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, Golfo, mantendo tempo médio, importa. Sente. 0. Responde nível 0, 3, 1, 5, 4. Sinal 326, número 4 na aproximação, redução de velocidade 240 nós. 6326, Lima Papa Mike, frequência livre. Lima Papa. Azul 4116, desça para o nível 050, redução de velocidade 220 nós. 050, nível 220 nós, azul 4154, desça para 2500 pés, azul chama 013, autorizado procedimento R9 pistão no 0, reporte passando Serra Vita 366. Autorizado, desce 2500, ajusta no 013, autorizado R9 pistão no 0, continuará passando ao Serra Vita 366, 3154. Para 3 mil pés inicialmente. Direita 060, autorizado em posição do Lula. Para 3 mil, Roma. 507. Autorizado, 507, na base de Lula, reporte curto baixo da o Olímpio 07 vai apontar na final com o trem baixado pra lá. Quatro ataques até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio no Índia, no ponto de espera Torre. 118 decimal 95, ajuste de altímetro no zero, no 3. Vente, livre ataque da Índia até o ponto de espera do no zero, ponto da fronte, 118.95, azul 2794. Salvador, Oxenemé 142, informação quilo, autorização, recife. Boa. Oxenemé. Oxenemé 142, aguarda de cópia. Pronto, 1164, visando para o táxi, boa tarde. Papatango Vitor Charlie Hotel, pega a retaguarda do ATR da Azul até o ponto de espera, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 3. Uniforme, segue a retaguarda do Papa Alfa Tango Romeu, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 3. Negativo, chega a retaguarda do Vitor Charlie Hotel. Só o gol no 164, boa tarde, direção na Alfa. Gol 1164, repórter no taxi Juliette. Juliette, repórter, gol no 164. Chama 54, completo procedimento R9, chame Torre, 118, decimal 95. Completo R9, chama Torre, 118, 95. Autorizado 350, saída Puca, João Moaru, decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5061, controle Salvador, operando a frequência 119, decimal 80. Autorizado Recife, 350, linha Pedro Luna 7, decola 90 curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 5061 e o controle 1998, Xanamé 142. Xanamé 142, só confirme o nível? Nível 350. Xanamé 142, cotejamento está correto, posição 03, também pronto. Xanamé pronto, 6142. Pushback, Xanamé 315. Aguarde, Xanamé 315. O PMT 23, esquerda, perna de 0, número 510, aguarde para gravar. banda esquerda, perna do vento, 1500 pés, Olimpo 07. Azul 41 no meio, redução de velocidade 1909, nós vai seguir um eco 1910 na final. 1909, Azul 41 no meio. O Xanel 326, alteração para sequenciamento, curva esquerda para o 0110, limite magnética 1900 de Sintra. Deixa para o nível 050, redução de velocidade 2009. 0900, 2009. O 1164. O 1164 já regressa direto com 02. 02, igual 1164. Só o câmbio 63, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 7 do tráfego, à esquerda, autorizado pouso pista no zero, trem mais travado, 3154. Corrida Patatango, Romeu, Golf Vita. Meu Golf Vita, 5 milhas da rotatória, pesando 2 mil pés. Meu Golf Vita, reporte vertical da Seasa, e visual 33 da força aérea, perna do centro da Da visual com a aeronave da Força Aérea na Terra do Vendão do Zero. Meu conflito, mantenha a Seasa com 360 pela direita, aguarde. Eu mantenho a Seasa com 360 pela direita, o Gombe ou o Gombe Vita. 4560, boa tarde, autorizado chegada a Mari, deixa para o nível 050. Mari 050, aeronave Tangueta. 4560, inicialmente voo ITAP, quando mais próximo será autorizado? Hoje eu vou ITAP, só confirmando a chegada, R9 da 10, pode ser? Ok, tá assim, a gente não tá avisando com o TKS. Portaria 7307, mano, para o descendo para meu pés, Olimpo 07. Ano 18, decimal 95. 295, como vai? A posição pura no momento é com 1-0 avante da gravata. Inicialmente vai manter alongada a segunda banda até o gravata. Afirmativo, está visual com o tráfego, o Olimpo 07 está fazendo a perna do vento. O Olimpo 07 não pode fazer o 30-0 pela direita, não tem a perna. 5, reporte estabilizado na magnética 101 de Simbra. Forçarado, 32, 0-0. 30-0 pela direita, intercâmbio está fazendo a rodada do vento, mas... Afirmativo, vamos aqui, segura aqui. Forte visual com o papal batendo 4 no 80, está aí, está aí, está aí. Por enquanto não está visual, está com o 1-5. Na 3-1-5-4, solo 2-7, direito no 2-1-9. Boa tarde. Então, visual agora com a aeronave na 4-4. Gente, aeronave que estão mantendo o 1.10 para separação. Ok, vou fazer a questão. 1.20 na escuta. Vimos aqui, ó. Na nacional tem bastante trabalho. 1.20, tráfego à esquerda, posição de 9 horas, C3 da Força Aérea, segundo braço de 10 horas, papal passando 4 rotatórias e 1.7. Autorizado por 1.0, tempo 1.0, dado 1.3. Final da nota. Condição experimental, 1.20. Mantido. Está apertado o pouso, vai incrementar. Primeiro, 360, do lado direito, o Romeu Golfe Vita. Ouvindo? Romeu Golfe Vita está terminando o primeiro 360, do lado direito. Gente, mantém espera no setor, Romeu Golfo Vista, mantendo no 1500 pés. Mantém espera no setor com 360 pela sua esquerda, pela sua direita. Positivo, à direita, mantendo 360, espera no setor. Azul 41 no meio, pelo informador 1895. Afirmativo, vai ficar fazendo 360 pelo setor 807, mantendo 07. 807, reporte visual com Embraer azul, 205. Azul, 807, está visual. Azul 41 no meio, escuta. Escuta, 41 no meio. Azul 41 no meio, tráfego à esquerda, posição de 10 horas, preferida por sério número 6, recepção 360 pela direita, no 7. Adicional 11 horas. Papa Alfa Tango 4, sobre a rotatória no 307, com o MTC. Minha aproximação agora no 7. Agora 37 pontos, 4 ouro no meio da zona. Não, no 4 em condições de ingressar a Juliette para 0505 com um Airbus da Avianca, terminou o pulso? Não dá para julgar ainda, tem que esperar ficar mais próximo aqui. Sim, então reporte com condições, mantendo a posição antes da Juliette. Complexo 360, reporte visual para a aeronave da Oxanet, vai prosseguir a retaguarda do carro. Vai prosseguir o número 07, após... Passando ingressar a Juliette para 05, portão 3154. Afirma, tio. Autorizado ingresso de Juliette, portão 05, segurando. Falou, Salvador, boa tarde, P3193. 3193, prossiga. Atente da informação Kilo, missão Probe, solicita autorização para Rio de Janeiro Galeão. Salvador Galeão, 360 autorizado, via UP9 número 57, decolando 10, primeira curva à direita, saída Israel, Leda e Irumi. 1198 controle, 5057, o transponder, são 3193. 3193 autorizado, Rio de Janeiro Galeão, conforme nível 360 para novembro 857, decola na zero, curva direita da Elida e Lume, no 998, controle, 5057, transponder. Nada, senhor, para o tiver cancelamento, então 393, confirma, olha, trove? Afirmativa, trove. Câmara para o puxa acionamento da 3193. Entendi. Salve, Salvador, 63, contato da Xané, 965, a bordo, 5 horas, Hospital Fernando Galeão. 1 no meia, vento 1 no 0, autorizado pouso no 0, azul 4 no meio. Olimpo 07, reporte girando base pela direita, enquadrando-se como número 2, a retaguarda do qualquer 100 da Avianca. Quem avisou com o braço da Avianca vai enquadrar como número 2, após o braço. Confirmando base pela esquerda da Avianca. Afirmativo. Alfa no ponto de espera da 0, chamar a torre em 1-1-8-9-5, que negando 0-1-3, o 1-2-5-6. 1-1-8 no ponto de espera, 1-8-9-5, ponto de espera da 1-0, gol 1-2-5-6. Fala, Salvador, é Ocean Air 6321 no Paquilo, 360 Brasília. Ocean Air 6321 para Brasília, aguarde cópia. Gente, 6321. Eu vou subir do controle. Tratando Vitor, Sula Delta, controle. Escuta. Informo tráfego 11 horas, 4 milhas, efetuando um 360 com curva pela direita, no CEASA, mantendo 1.500 pés. 321, Brasília, copia. Copia, 6321. Salvador, Brasília, 360 autorizado, tem o peso 1.7. Decolada 1.0, primeira curva à direita, saída Arbor, LF. Uno 198, controle Salvador, acione 5067, no transponder, oceano M321. M321, quero uma zero graus, 132, o ajuste de altura 0, 13. Autorizado posto 5 0. Autorizado posto 642. Deixa a guarda para o pushback. Informo que o pátio enquanto se posicionado no momento, assim que desafogar, autorizarei o seu pushback do CNM 142. Fala, azul 41 no meio, entrou na pistola. Azul 41 no meio, segue Alfa, Chimete da Juliette. Alfa, Juliette, azul 41 no meio. Seu Vitor, seu Léo. Esse Vitor deixa para 1 no meu pé. Quando para 1 no meu pé, Vitor. Da Juliette, aguarde para ingresso. Informe o transponder alocado. Experiente, você confirma destino, controle não copiou. Confirme. Grande direita, chama solo 29336. 07, reporte 30. Eu limpo o estado nacional, comprei embaixo travado. Eu limpo 07, autorizado, toque emitido 10, retorno 10, grau 22, vai 22, 22, 22, 22, 22. Autorizado, toque emitido 27. O meu conflito autorizado sinal da 17, reporte, curta sinal embaixo de trabalho. Para a curta sinal da 17, bastante gravado, Vitor. Vitor, Kilo Delta, na escuta? Na escuta. Vitor, Kilo Delta, desça para o 1510, mantém esperando o setor com 360 pela esquerda, reporte no gol, com o Papa Alfa Tango 4, sinal da 17, no 1010. Kilo Delta, 7. Kilo 4. Resolve o P3 da sua série no final da 1-0, curta? Completamente. Após a passagem do tráfego ali, mantém 5-0. Após a passagem ali, mantém 2-7-4. Delta no 1510, na outra forma. No 1510, 10-7-0. Meu golfista autorizado por 5-7, vento 1-0 graus, 1-2. Autorizado por 1-7, o meu golfista. O Guardião 05 já decolado e no través norte da torre. Guardião 05, chama a torre da presente em 1-1-8-9-5. 6-8-9-5, grato. Torre Salvador. Muito boa tarde, Guardião 05, nosso Através Norte, para retorno. Guardião 05, mantém Através Norte. Vem ter perigo aproximação da 17 ou da 90. Através Norte, sem interferência com 17, visual com aeronave na curta final 17. Guardião 07, arremeteu 39, curva esquerda, perna 210, reporte de recepção do 1500 pés. Ok, Olimpo 07, curvão da esquerda para 1500 pés, recepção perna do vento. Torre está autorizada, retaguarda, parte do breve. A gente mantém a posição na Através Norte da Torre, vamos para o aproximando o final da 17. Aeronave em questão, aeronave de 5 pontos. Ok, ciente, visual com aeronave já no, na pista, na 17, no solo. Ciente, tráfego adicional, sinal da 17, papo alfa, tango 4, mantendo 1510 na sinal da 17. Ok, ciente, tráfego 1510, sinal 17, mantendo o setor norte. O azul 37 no 4, autorizada a decolagem da 10, vento 1-0-0-0-0-0, 2-1-0-1-3. Ciente, livre decolagem 27 no 4, azul. Série azul, 2. O Olimpo 07 reporta o visual para a aeronave, curta sinal da 1-0, contrato com o helicóptero da 1510, através do nosso braço. Ok, o Olimpo, por enquanto, não está visual, informa que vai realizar pouso sinal. A gente mantém o 1510, reporta o visual para a palpação 4, sinal da 1-0. Vai apontar o Olimpo. Tranquilo Delta, trato o visual para o 1-0, tranquilo Delta. 2-3-5-6-0, final de 6, 7 milhas, embaixo travado, boa tarde. 2-3-5-6-0, mantém a aproximação da 1-0, aguarde a utilização do ponto, contato com a esquerda, posição de 1-7, papal passando de 4, tráfego adicional, posição de 11 horas, desejo a portéria, posição de 1-0. Terceiro tráfego adicional, helicóptero alfa-certo, 0-4-5-6, contato com a esquerda, CX, prosseguindo na aproximação, 2-3-5-6-0. Azul 27 no 4, decolado 4-1, contra o Salvador, 1-9-0. Olha aí. Olimpo 07, alongando perna do vento, aguarde para girar base, sinal da 1-0, base 2-3. Estou alongando perna do vento, visou com o tráfego final, Olimpo 07. Guardião 05 para o final da 1-7. Guardião 05 para a final da 1-7. Jogo com E2 da Santos, 4 milhas a cabeça do 1-0. Afirmo, final 1-0. Guardião 05, aguarde através, com 1-0, se autorizado, o guardião pode seguir direto para parte do grave sem interferência com 1-0. 3-5-6-0, autorizado com 1-0, 1-0-0-0-1-2. Livre pouso, 3-5-6-0 na pista 10. Guardião 05, após a passagem do E2-3-2-0, sinal da 1-0, autorizado direto para parte 4. Após a passagem do TAM, sinal 1-0, autorizado parte do grave, guardião 01. 05. Gente, tipo de equipamento, Vitorino de Gillette. Alfa 32, Gillette. Gente, mantenha se via corredores, 1500 pés, de Porta Varita. Porta Varita, Gillette. Autorizado, Pátio do Braé, Guardião 05. Eu estou botando o Vitorin de Gillette em condições de acender para 2.500 pés, por cima. Gillette para 2.500 pés? Você tem condições? Sim, senhor. Gentileza 2.500 pés, devido à nave em procedimento. Aposto uma 62. 3.2.1, aguarde para o pushback, informo que o parque quando ficou congestionado. É, assim que descongestionar, a gente autoriza o pushback no portão 06, 6321. Pode confirmar quantos minutos, mais ou menos? Confirme. Quanto tempo, mais ou menos, o METRE 321? Mais ou menos, os estimados de 5 minutos, 5 a 10 minutos do METRE 321. Posição em aguarde. METRE 560, solo 44, livre à direita, solo Salvador, 121, décimo ao 9. 2 ao 9, salvo. Guardião 05, frequência livre. Livre, grato, boa tarde. 507 Nacional, contém embaixo travado, pouso final. Olhei pro 07 avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 100 graus, 129. Pouso autorizado pro Olimpo 07. Ti, confirme pra mim quantas milhas você faz de Salvador. Solo, boa tarde, 3560 de Bruna, sua escuta. 3560, segue Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3560. Sobe direto Cosmo, o azul 714. Boa Cogbo, 7 para Ilhéus, aguarde instante cópia, prepare saída da EL. Aguarde para a EL. Obrigado. 1, 2, 1, 10, 9. Abadão Romeu, Vitor Hotel, chama para ser November India Uniform, transporte firme. Confio o 4 que se encontra. Vitor Charlie Hotel, cheque rádio, como recebe a torre? Alfa, Delta, na Delta chama novamente, no Olimpo 07. Tango Oscar Golfo Uniforme, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Tango Romeu Vito Hotel, Salvador para Ipiaú, Serra Novembro, Índia Uniforme, 065 nível, decola da 17, primeira curva à direita, corredor Axé, restrita a 1010 até a liberação do controle Salvador. Uno 198, controle, acione 5036 no transponder. Confio em 03 a bordo, acionamento, táxi, decolagem, chame a torre Salvador agora em 1-8-95, QNH 1-0-2, Mombo. Solo, tem uma previsão aí para 326? Assim que desafogar o pátio, a aeronave da Avianca vai puxar no 3 e assim irá disponibilizar a entrada do azul para o portão e autorizarei seu ingresso no Juliette, o 6326. Ok, obrigado. Senhorito, é o 90 quilos? Você é 6142, no portão 3, autorizado para o Xbex, chama para o táxi. Autorizado no portão 3, o Xanem 142, chamarei para o Fax. Oceania 6321 no portão 06, está autorizado para o pushback, chame para o táxi. Maravilha. Salvador, até 3193 no 11 para o pushback de estacionamento, então troca. Na 3193 no 11, está autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamar. Limpo 07, chame a torre em 1895 para cruzamento. Aguarde a relação do 714. Gol 1097, tráfego 11 horas e 8 milhas, rumo noroeste, cruzando 095 em ascensão a 160. Na TR-72. Aguarde a relação do 714, tráfego 2 horas e 17 milhas, rumo sudeste, cruzando cruzando uma centena, em descida para o 050, banco 737. Está ciente, grato pela informação, 2714. 75, inicialmente o nível. Veículo da 17, primeira curva à esquerda, no corredor forte, restrito a 1000 pés, a deliberação do controle, Salvador. 1198, controle, 5056, ultrasponder, o Eco Papá Novembro. Romeu, Vitor Hotel, táxi autorizado, rocha na Romeu. Golfe uniforme, decolou ao 50, direita, corredor axé, 1000 pés, chama controle, 119, decimal 8. Considere, reporte cruzando o final da 17. Curva direita, 1000 pés, corredor axé, vai reportar cruzando o eixo da 17, o Oscar Golfe uniforme. Olhei pro 07, ao estacionar a frequência livre. Gol 1256, autorizado a colapso, turno 0, vento 100 graus, turno 2, roger. Autorizado a colapso, turno 0, gol 1256. Sete pra ilhéus, copia? Salvador para ilhéus, 240 autorizado, via rota do plano de voo, decola da pistão no 0, primeira curva à direita, saída da El, Coral. 1198, controle Salvador, acione 5114 no transponder. Nível 240 de alta plana, fala que está 10, fila direita, saída da El, temporal. Canal 2, controle, transponder, 1114. Correto, time para pushback e acionamento, gol 2017. Jamarim. Ciência no corredor Axel, no meu país, a base de autorização para ascensão a 105. Mano, meu pé, corredor Axé, aguardando autorização para ascensão nível 105, Oscar Golfe uniforme. O meu Vitor Hotel na escuta? O hotel já está pronto? Teria condições de ingresso a partir da Taxi Romeu e decolagem imediata? O meu Vitor Hotel, autorizado ingresso a partir da Romeu e decolagem imediata. O meu Vitor Hotel, vento 100 graus, 11 nós. 1256, decola ao 52, controle 119, decimal 8. 08, 1256, obrigado. Oceania 6315 ali, mantém-se no 0. Mantém-se no 0. F-21, 119 a bordo. Minha alternativa? Autonomia 03, 0, alternativa. Tente agora a distância para início do táxi, o 6321. Solo 3193 com 178 a bordo, Zena Cantina, 3 horas e meia. Então 3193, segue o táxi até através do gate 08, então 3193. É através do 08, 3193. Táxi hoje, né, 6142, é com 137 a bordo, 3 horas e 40, São Gonçalo. Canema 142, segue via Indy Alpha, no ponto de Caradão no 0, Torre 1, 1895, QNH 10 no 2, bom voo. Via Alpha, 1895, 1012, 145. Azul 41 no 6, segue Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, azul 4.